Quando entrarmos na terra que é tua, ofereceremos ao Senhor com alegria das primícias do nosso pão, um bolo em gratidão. Por tua bondade e misericórdia, te louvamos, ó Deus da glória. Ó Senhor, aceita nossas ofertas, que subam a ti como incenso em oração, em cada sacrifício, em cada louvor. Teu nome exaltamos em nosso coração. Se errarmos nos passos, ó Pai, junto à congregação, vamos clamar um novilho para expiação e a graça em nossa canção, pois em ti encontramos perdão, renovando nossa direção. Ó Senhor, aceitam nossas ofertas, que subam a ti como incenso em oração, em cada sacrifício, cada louvor. Teu nome exaltamos em nosso coração. Lembramos dos mandamentos com franjas em nossas vestes, para não nos desviarmos de teus caminhos, ó Senhor. Santidade é nosso clamor, aceitam nossas ofertas, que subam a ti como incenso em oração, em cada sacrifício, em cada louvor. Teu nome exaltamos em nosso coração. Entre nós, o estrangeiro é bem-vindo. Teu amor não tem fronteira, não tem fim. Um só corpo, uma só voz no teu altar. Somos todos nós, com unidade louvamos a ti, pois em ti encontramos o viver, enfim. Ó Senhor, aceitam nossas ofertas, que subam a ti como incenso em oração, em cada sacrifício, em cada louvor. Teu nome exaltamos em nosso coração. E assim, Senhor, seguimos a tua luz na terra prometida. Em ti encontramos a cruz. Que nossas vidas sejam sempre um altar, em cada gesto, em cada olhar. Ó Senhor, aceitam nossas ofertas, para sempre em ti vamos descansar.